Supermercado Fênix é o seu parceiro na economia. Supermercado Fênix é quem vende mais barato todo dia. Supermercado Fênix, qualidade, muito mais variedade. Supermercado Fênix, vem que aqui tem preço baixo de verdade.